Romeo. Martelo ao corredor forte, número 1000 pés, condições visuais, ajuste no telão 7 e chamará para regresso, não lembra da saída. Palma Romeo, November, Oscar Whisky, confirma, irá afastar quantas milhas de Salvador? Irá afastar até 20 milhas, vai ficar no corredor para a instrução, após retorno a Salvador. Reporte para o regresso. Reportará o November, Oscar Whisky. A 635 considera, 6326 considera a última autorização e a Infraero solicitou que o senhor aguardasse a liberação do portão 5. CS, continua então aguardando o número 5, considerando. 6326. Salve, Salvador, boa tarde, ano 3900, não considera dar um zero. 397, boa tarde, autorizando alinhar e decolar, pisto no zero, o vento 180 graus, 059. Decolagem no zero, voa no 397. Papá Romeu, Luiz Costa Brava, informação em curso Juliette, aguarda o número 2 para 4. Bono 256, Brava para 4. Temo. Bono 256, autorizado, Serra Brava, Serra Golf, via rota do plano, nível 4, 1-0. Decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Zibar. Transponder 5-4, 1-3, controle 1-2-0, decimal 8. 490, Cruzeiro 10, Lucas de Parco, V esquerda, 5493, controle 1208, voo 1256. 1256, acotejamento correto, chama para pushback acelerado. Chamarei. Puxa na 6315 no gate 5 para puxa o acionamento. Puxa na 6315 autorizado, pushback acionamento, chama para o TAC. Autorizado, chama na 6315. Início na 0-7, autorizado final do procedimento ele é X-Ray. A pista na 0 avança estabilizada. 2017, autorizado X-Ray da 1-0, é para estabilizado 9-6. Qual a radial da saída para o Luiz Caixa Brava? QDR275, ciente. Luiz Caixa Brava. Pushback, acionamento no 11. Puxa 6142. Puxa 6142, autorizado. Pushback, acionamento, chama para o TAC. Chama na TAC. 621, 6321 da Chanel, ciente da Juliette, autorização Brasília, repetiu. Celebra 321, informação Juliette, aguarda o número 2 para 4. Fala meu Whisky Caixa Brava, autorizado Serra November, Victor Delta, via rota do plano, nível 340. Decola da pista no 7, curva à direita, saída árvore. O transponder 5425, controle 120, decimal 8. Luiz Casca Bravo, qual o POB? Gente, Luiz Casca Bravo, para acionamento, chama a torre 118, decimal 95, altímetro 1017. Poxa, Oceana 6326, observando o término do pushback do Airbus da companhia, após ingresso da Juliette para o portal 5. Após a aeronave da companhia, Juliette para o portal 5. Oceana 6321 para a cópia. Opa. Oceana 6321 autorizado Brasília, via Airbus Luno 7, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, sair da Arbor, LF. Transponder 5-4-3-6, controle 1-2-0, decimal 8. 3-6-0, autorizado Brasília, curva Luno 7, decola da 1-0, curva à direita, Arbor, LF. 4-3-6, transponder, controle 1-2-0, 8. Puxando a minha 3-2-1, cotejamento correto, chama para pushback acionamento, portão 3. 3-1. Luno 097, deixa cada bom que desça até o nível de voo 050, ajuste não 097. 050, ajuste 097, chega cada bom que desça 097. Voo no 256, mantém a posição aguardando. Mantém. Para o táxi 6142, POB de 102, autonomia de 320, alterna Fortaleza. Oxalé 6142, autorizado táxi, se reporte no através do portal 62. Vai reportar através do 62, gente, 6142. Altímetro 10 no 7, Oxalé 6142. Confirme o altímetro no 017. Oceaner 6315, 154 a bordo, 4 horas e 40, alternando com 5. Oceaner 6315, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0 via Pátio Uni Índia. Próximo a ponto de espera chama a torre 1-8-95, altímetro 1-0-1-7. Altímetro 1-0-1-7, registrar de Brau até o ponto de espera, chama 1-8-95-63-15. Oceaner 6142 autorizado para seguir até o ponto de espera da 1-0, via Pátio Uni Índia, próximo ao ponto de espera torre 1895, altímetro 1017. Pátio Uni Índia no ponto de espera 1895, voo no 256, autorizado para estiver acionamento, chama para ataque. Autorizado, chama para ataque, voo no 256. Xaner 6315, boa tarde. Após a passagem do Boeing da Gol que pousa pistona 0, autorizado a alinhar e manter pistona 0. Voo no 966. Ano Xaner 6315. O senhor, após o pouso da aeronave na final, a gente mantém pistona 0, 6315, ao Xaner. Voo no 397, chame Centro Recife, na frequência 125.1, alterna 133.95. Recife, agora 251, alternado 3395, voo 1397. Táxi, gol 1256, com 1-2-2 a bordo, 128, autonomia de 3 horas e 10, alternativa Maceió. 256, táxi autorizado até o ponto de espera da pistão no 0 via Fátima Uniíndia. Próximo ao ponto de espera, chama a torre, 1-1-8-7-1-9-5, altímetro 1-0-1-7. 2017, Fátima Uniíndia, ponto de espera monitora 295, chama a torre 295, 1256, boa tarde. Uno 966 no solo 849, libera direita, chame controle solo em 121 decimal 9. Direito, 219, autorizado, Serra Bravo, Quilo Papá, via rota do plano, nível 340. Cola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Watva. Transponda 5421, controle 1-2-0, decimal 8. 1-0-63, na 5 da hoje. Oceaner 6142, após a rolagem do Airbus da companhia, autorizado a alinhar e manter o pistão no 0. Ali manter no 0, 6142. No correto, o cotejamento chama para o bispeca saneamento. Torre, boa tarde, boa noite, 56, ponto de espera, pista 10. Bono 256, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantenha, boa tarde. Oceaner 6315, decolar 252, chame controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 1208, bom voo, trabalhando na 309. 307. A deposição 1906. Massa 1700, saída da El. Oceaner 6315, contato radar via saída da El, sub e mantenha 360. Só mantenha 360, Oceaner 63, foram 5. 0097, confirme, efetuando algum desvio? Pequeno desvio à direita, mas já está retornando pra, na proa de bomba. Autorizado pelo, voo no 097. Voando pelo, voo no 097. 079, decolagem autorizada, pista 10. Cliente autorizado, 642. Autorizado, 6305, obrigado. Bono 256, após a rolagem do Airbus, autorizada a alinhar e manter pistão no 0. A linha e mantém gol 1256Y0. Ingresso Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, 1966. Controle, Salvador, nova tarde, azul 278, traçado 102. Azul 2798, boa tarde, via chegada Mari, desça até o nível de voo 050. Ajuste no 097. Via chegada Mari, descendo ao 050, nível 278. Vou no 097 sem restrições, desça para 2.000 pés, ajuste no 097. Autorizado final, procedimento ILS X-Ray da pista no 0, repasse autorizado. Vou no 097, autorizado ILS X-Ray da pista no 0, 102.000 pés, 2017, apontará estabilizado. Controle, Sonia 6142, decolou na escuta, boa tarde. Sonia 6142, contato radar via saída PUCA, sub e mantenha 350. 350 via PUCA, obrigado. Plano 256, mantém a posição, aguarda aproximadamente 2 minutos para a decolagem, devido à aeronave à frente, decolou, mantendo o mesmo perfil de saída. É, 256 mantém. Luna 256, vento 190 graus, 03 nós, decolagem autorizada, pista no 0. Decolagem autorizada, inicial, 256, pista no 0. Da Juliette, autorização para Aracaju. Alô, 884, informação Juliette, agora distante para Costa. Aguardando para Costa, 884. Luna 256, decolado 57, chame controle Salvador em 120, decimal 8, um bom voo. 208, Luna 256, boa noite, tá certo. Encontrei na Ribeirão Preto. Azul 4131, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Índia, próximo ao ponto de espera torre 1895, ajuste no 017. 17 via Índia no ponto de espera 1895, muito obrigado, boa tarde. No 0, saída PUCA. 104 na 0, agora 256. 884, Vamos tirar a linha 321, 7 Xenome 321, autorizado por Porto Alegre. Autorizado, linha. 884, pronto, Cobra. Controle 86142, possibilidade de Aracaju, da presente? O 6142 é gosto de coordenação. Na escuta. Sou em Salvador, boa tarde, 4131 da Azul, Pantera 90, pronto. Azul 4131, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 180 graus, 079. Alinhar e decolar na 10, Azul 4131. Uno 251, 1339, 6305, uma boa. Secundário 1339-5. 3395, obrigado. Estabilizado, ele é 7 da 10, agora 097. 097, chame Torre Salvador em 1-1-8-9-5. 395, obrigado. Cristiano RM 142, chame centro 12685, alterno 2545. 2685-2545, obrigado. Mantenha aproximação, aguarde pista no zero livre. Aguarde pista livre no 097. Capapá, o Tajuletzé. Capapá, o meu Tajuletzé. Confirmando o Manatiste. José Serra, no meu pé, Grupo Sulu, Manati, autorizado a colar pista no 7, direita, gol do Axé. Controle 120.8, aciona 0132. José de Serra, modifique transpondo 0133, confirma POB. Estou em 1-1-8, mano, 5, José de Serra. Autorizado Vitória da Conquista, rota conforme plano, direto ao BOA, direto nível 080, saída a BOA, após a BOA, boa, direto a leve. Controle 120.8, acena 5167, Marcelo. Autorizado, Conquista, no caminho de Serra Golfo, na rota inicial, 080, na saída a BOA, é a mesma. Qualquer 03 Salvador 5 horas de autonomia, Max Argo, Sename Táxi, 2-1-1-8, Fonovic. Xenome 3-2-1, autorizado Táxi e Índia, ponto de espera, 2-1-0, 2-1-1-8, Fonovic, Negão 9-0, no 7, confirma o PB. Confirma, aeronave Chocop. Entendido, boa, no 796, autorizado na Leão. Via Upper 9857, até Mouso, nível 360, saída Tael, Leda, direto Europa. Com curva direito, pause a colagem. Aciona 5441. Né? Autorizado então 360, Open November 857, Mouchu. Saída da Eulida Iruk, 5441 no Transponder, 1796. Salve, Salvador, você é 97 de novo? Alfa, Quadrante, Seguinte, com 1097. Salvador, boa tarde, é o Gol 2009 para Ideal. Gol 2009, Leelson, autorizado. Rota direto, movimento 77, nível 240, tem cola pista 10, curva direita, Santa Coral. Transponder 5427. Você confirmou o transponder para o Gol 2009? Gol 2009, transponder 5427, confirmando saída da El, transição Coral. Coral decolando da 10 com curva direita, 5427 no transponder, Gol 2009. Gol 2009, reporte pronto, puxo. Vou entrar para o puxo, Gol 2009. Fala no 7 das minas, neném. 790. É só confirmar, é da Eulita Irumi, né? Afirma, Irumi, prossegue na Open 9-57, chama no 790. Grato. Passar Rovena, liberar o Calice, chamando para regresso. Vanguard com Delta Fox, solo. Quem chamando o controle? Passar Rovena, liberar o Calice, chamando para regresso, Salvador. Quem prossegue direto para a rotatória, o Novembro Calice. Direto para a rotatória, o Novembro Calice. Do 18 Zulu, aguardando coordenação em Delta Fox. Tá, por meu Wish Oscar Bravo, autorizado o ingresso. Reporte anel pronto, cabeceira no 7. Mata Juliette, pelo 097. Plano 097, mantém a posição da Juliette, portão previsto 08, está ocupado. Era a nave da companhia. Sente manter a Mata Juliette, plano 097. Plano 2009, deixa de mapa, puxa. 6360, saída Arbor. Arbor. 63, 2, 1, Arbor, direto, 7. Correto, 6321, pode cruzar 3 mil pés, vou direto, é Lefa. Posso 3, Lefa, 63. São Carlos Ju, transponda 5443. 5230, autorizado, até Aracaju. Conforme nossa decola da S10, com curva esquerda posta, saída pública, transição Caju, aciona 5443, só confirme o controle. 120.8, controle, o 94, ponto puxa. 120.8, e estamos prontos para puxa, acionamento na posição 7. Autorizado, feedback sonar, porta táxi, 1884. Autorizado, puxa, acionamento, reporta táxi, 1884. 120.09, só. 120.97, tá bom? O 2009, está estimado, puxa. 160 graus, 10 nós. Autorizado, pouso, 27 nós. Papão, meu Escócia Bravo, mantém a posição. Portão 8, chama no ataque, gol 2009. Boa tarde, 63-14, na resposta, tem que dar a Juliette. 314, identifique, chegada a Mares, esse é o 050, ajuste 17, foi na flor de Itapê. Identificou, chegada a Mares, até o 050, quando Itapê, você não é 6-4. Delta Fox, pronto, copy. Dado Centro São Paulo, no meu teste, prosseguindo com o corredor axé, com curva à direita, após a decolagem, estão no 7. Controle em 20.8, aciona 0134, é toda falsa. Confirma a prioridade de autonomia e o Patrick se encontra. Eco Delta Fox, prossiga. Pode olhar, está acionando o próprio táxi. Papatão Eco Delta Fox Trot, autorizado táxi, reposta na táxi aí, papá, ajuste no 017. 017, ajuste e apontará a papá, Eco Delta Fox. Meu Esquiótica Bravo, autorizado a decolar, pista na 7, vento variável 9 nós. Pode liberar só isso aqui? Sim, já está visual com a 17. Sim, Matinho, na toda rotatória visual com a 7. Fechame torre 11895. Torre de 295, pode liberar só isso. Nível 360, saída da aérea, transição módica com curva à direita, após a decolagem, transponda 5465. AVB 718, solos 10, direita 1, 2, 9. 219, 179. 3, 2, 1, 6, salva hotel Zulu, som módica 2130, direto. Nível 360, saída da aérea, transição módica. Primeira curva direita, transponder 5465, 331. Porta para o posto. Porta não. Para o tanque 1881-12912, Salvador. Autorizado táxi em Índio, ponte parada 102, 1918-95, negão 1097-1884. 1097, parte Índia, 1295, numa caverna 1824, boa. Salve, Salvador, boa tarde, Azul. 798, legal. 278, rodagem, Alfa. É, ponto antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 27, vai. Salvador Gol 2009, para a instrução de táxi. 122 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Salvador. Confirmando 122 a bordo, Gol 2009. Afirma, Gol 2009. Gol 2009, autorizado táxi em Índio, ponte paredão no 02, 118, 195, negão 9017. Táxi autorizado, é via Índia, 1895, Porta Terra, ajustado 10017 com 2009. Hotel Juliette Serra, copiou? Copiado, estou iniciando a decolagem. Juliette, cadê aquilo, prossiga? E aí, Juliette, cadê aquilo? Qual o nível? Okay. Tudo em mantenha 110 e correm para o lançamento. Qual o POB? 04. Coladas 1-2, controle 1-2-0-8. 208, muito graças a você. Papa Romeu Mike Serra Golf, autorizado táxi, número 2 na Papá, na Justina 017. Papa Romeu Mike Serra Golf, autorizado táxi, número 2 na Papá, na Justina 017. Papa Romeu Mike Serra Golf, autorizado táxi, número 2 na Papá, na Justina 017. Papa Romeu Mike Serra Golf, autorizado táxi, número 2 na Papá, na Justina 017. Papa Romeu Mike Serra Golf, principalmente meu pé direto Manati, aguarde para a sustentação. Meu Alfred, direto para a notícia. Só um tráfego já esperando na taxi papal, número 1 para decolagem. Boa noite, 84, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 180 graus, 07 nós. Alinhe, decolador no 0, 84. Papa Romeu, November Oscar, Whisky, autorizado pouso, pista 17, vento 160 graus, 08 nós. Livre pouso, 17, November Oscar, Whisky. 6, 5, 6, 2, 8, 63. Hotel Juliette Terra, autorizado 3 mil pés direto, plataforma de Manati. 3 mil pés direto, Manati, certo, direto. Salvador, boa tarde, Gol 2009, Ponte Espera da 10, pronto. Gol 2009, boa tarde, mantenha boa espera. Passando Ponte Espera, Gol 2009. Agora direciona na CTE, mandando 110, acionado 0112. Gente, prossegue para Salvador, reporte através do Interlagos. Certo, está Interlagos, o braço já está. Gol 2009, autorizado, Alero, mantém no 0. Ali mantém no 0, gol 2009. Do 9542, identifique, desça para o 050, pegada Mari. 050, pegada Mari, o Chanel 613 no 4, desça para 2000 pés, autorizado LS, ajuste no 07. Até 2000, ajustado 1017, o Chanel 613 no 4. Bem, autorizado Backtrack, reporte livrando na interseção da Bata. Autorizado Backtrack, reporte livrando na Bata. Papatango Eco, Delta, Foxtrot, fique atento ao Papa 28 Alfa, taxiando via pista, após, ingressa, reporte, alinhado e pronto, cabeceirão na 7. Tarde, identifique, suba para o nível 230, saída Puca, transição Aracaju. 230, Puca, Aracaju, com 884. Estou mesmo ingressando o pátio, autorizado o início do táxi, reporta na interseção. O 2009, vento 190 graus, 0619, autorizado decolagem 10. Esse ano 10, gol 2009. 1, 3, 5, decimal 3. Comenta a frequência do Estado Cabravo. 1, 3, 5, decimal 3. 1, 2, 8, decimal 8. Estado Cabravo, chama Centro Recife, 1, 2, 8, decimal 8, alterna 1, 3, 5, decimal 3. Controle Salvador, gol 620. Gol 620, identifique, desça até o nível 0620, chegada Mari. Mexico 060, Juliette, isolação 620, chegada Mari. Capatão Eco Delta, Foxtrot, autorizado a decolar, pistão na 7, vento 180 graus, 0612 a nós. 2009, decolando aos 18, controle 120-18. 208, gol 2009. Patrão de Salvador, boa tarde, é o gol 2009, saída da El, passando 1300 pés. O 2009, suba ao nível 240, saída da EL, transição coral. 240 da EL, transição coral, voo 2009. Voo no 884, voo em Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, muito obrigado, senhor. Azul 4462, identifique, reduza para 230 nós, desça para o nível 070 na Proa de Mar. Controle, Salvador, Eco Delta Fox. Detão 070, Proa de Mar, 4462. Sabe? 180. O Xerame é 327, Leos autorizado. Rota... 177 da Coral após direto. Nível 180, saída coral, com curva direita após decolagem, aciona 0260, Xenai 63 do Sérgio. Coral após direto, Léo 0260, 180, já. 709. Azul 4462, reduza para 220. Redução Azul 4462, já. Gol no 620, voe na Proa de Itap. Proa de Itap, gol no 620. Estabilizou a 63 no 4. 63 no 4, chame torre 1 no 8 decimal 95. 3 no 4, continue a aproximação, agora autorização de pouso, ajuste no 0, 1, 7. Vai dar autorização, Xenai 3 no 4. Max Airbus, após decolagem, mantém pro até 2000. Autorizado a decolar, pistão na 7, o vento 190 graus, 09 nós. Após a decolagem, mantém 2000 mais servos para sair da água. 2545. 2545, boa. Controle, autorizado, Delta Fox, vai direto, bom. Autorizado, Delta Fox. Fox. Papa Romeo Max Air Golf, decolado aos 22, controle 120, decimal 8. 208. Xenema 13 no 4, autorizado, pouso, pista 10, vento 180 graus, 08 nós. Livre pouso, Xenai 63, ou no 4. Serra Negra, Sama e Serra Lagos. Estava Serra, Serra, Xenai Torre 1 no 8, decimal 95. 1895, graças, Ouro Bravo, Serra Serra. Salvador, Max Serra Golfo, perfil da árvore, mantém a proa até 2000. Max Serra Golfo, está livre da restrição de manter a proa até 2000 pés, suba e mantenha 3000 pés. 3.000 no PC da Arva, Max Serra Golf. Serra, mantenha a linha do litoral, aguarde coordenação com o Infraero. Vai aguardar, bravo Serra, Serra. Voo 2009, chame Recife 125 decimal 1, Ferme 133 decimal 95. Recife 251, Ferme 3395, voo 2009. Controle o helicóptero Papa Romeo 060, divulgado a Viviane Marília, que recebe de uma plataforma Maracete, Maranã, Cidade. Frequência livre Hotel Juliette Serra. Graças a Deus. Azul 9542, setor para separação de tráfego. Mantenha a presente proa, o limite ao localizador, desça para 2.000 pés, ajuste altímetro no 0 no 7. Desce para 2.000, mantenha a presente proa, limite ao localizador no 0 no 7, o azul 9542. A 32 no 7, tem condições de ser vetorado pela direita? 24, direita 12, 1.9. 219, obrigado. Localizador 32 no 7, reduza para 220 mais. Direita 230, 229, descendo para 4.000, 32 no 7. Voo no 620, desce e mantenha 050. S mantém 050, 620. Ataque de alfa, importante atingir. De alfa, Paulo Salvador, boa tarde, acionamento 3310-4, pushback acionamento. Acionamento 3310, autorizado push para ataque. Autorizado pushback acionamento, chama ataque do acionamento 3310. Paulo Salvador. Ó, Salvador, Oxanera 6327, puxa o back acionamento 62. Oxanera 327, autorizado, puxa o ataque. Autorizado, chama ataque, Oxanera 6327. 2620. Azul 9542, direita proa 080, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, azul 9542. 154.000, 3217. C2 no 7, mantenha 4.000 pés, aguarde prosseguir descida. C2 no 7. Eco Delta Fox, não há tráfego em informar, frequência livre, até regresso. Então, 32 no 7, esquerda pro 200. Esquerda 200, 32 no 7. 28, reporta final para o Pat 3. Vai reportar na final para o Pat 3, o Bravo Serra Serra. Quando vocês coordenar aqui no solo, F-Top puxa deixando livre a entrada do portão para a aeronave tomar banheiro. Ah, tá. Vai coordenar aqui o 63 ainda. O senhor vai precisar de apoio de viatura? Afirmativo, senhor, para 4 passageiros. Reduza para 200 mais. 200, azul 4462. Meu Golf e Léo, sou autorizado. Nível 160, saída Coral, com curva direita, base da colagem do 17, Nani Yankee. Controle 20.8, aciona 0264. Corrigindo 0263, tem o quê? Voo no 620, curva esquerda, proa 040, limite localizador. Esquerda 040, limitado pelo localizador, 620. Descida para 5.000. Desça para 4.000 pés, gol no 0, ou no 620. 4.000, no 620. Põe o gol, pressionamento e táxi 2895. Chame torre 1 no 8, decimal 95. 18895, azul 9542. Hotel 4462, pode prosseguir descida? 4462, desça e mantenha o nível 050. 050. Autorização de pouso, um ajuste no 017. No 017, aguardando autorização, azul 9542. 462. Oi, Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Romeu Golf. Papa Romeu, Romeu Golf, prossiga, boa tarde. Confirma a informação com o Romeu Golf. Boa tarde, prossiga, o Romeu Golf. Para acionamento, senhora, Romeu Golf. Autorizado o acionamento, chame táxi, triplo Romeu Golf. Autorizado o acionamento, senhora, para táxi, Romeu Golf. 7 de táxi, guia táxi PIN, de ponto de espera, 1-1-8-9-5-4, rechane a minha 3-3-3-1. 3.010, ajuste no 0-1-7, reduza para 1-8-0-9, curve à direita para o 0-9-0, está autorizado interceptar o ILS. Direita, 0-9-0, autorizado interceptar o ILS, redução 6-2-0, descendo para 2.000. Azul 4462, desça para 3.000 pés. Ajuste 1-0-1-7. 3.000 pés, 1-0-1-7, azul 4462. Mike Serra Golf, livre ascensão ao nível 080. 080, tá livre destino? Direto, nível 370. Saída Pulga, transição Zipá com curva esquerda. Transponder 501. Reduza para 1-8-0-9. 3-2-1-7, chame turno 1-8, decimal 95. 2-9-5, 3-2-1-7. Volta, puxa. Falou Salvador, o Oceano AB-327 para o táxi com 7-3 a bordo, 3 horas, alterna Salvador. Oxano 6327, autorizado táxi PIN, 0-1-0-2, 1-1-8, 1-9-5, 1-1-0-1-7. Ativo 1-0, 1-1-5, usaram o táxi no ponto para chamar a torre 2-9-5, Oxano 6327. Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeu Bravo de Arterra. Papá Romeu, Bravo Sierra Serra, boa tarde. O Bravo Sierra Serra vai acionar para o 43, senhor, que é o destino Sierra Índia com Índia para a cópia. Papá Romeu, Bravo Sierra Serra, o horário da notificação? 18h30, senhor. Só um minuto, claro. Mar de pouso aos 1928. Salvador, boa tarde, Oceano 6331, ponto de espera, pista no zero, pronto. Oceano 6331, não mantenha o ponto de espera, informa sequência de três tráfegos. Quem vai manter o ponto de espera, Oceano 6331? Bono 620, chame turno 1-8, decimal 95. Chamará, obrigado. 620, estabilidade LS, passou Duna. Número 20, continue a aproximação. Número 2 na sequência, ajuste no 017, reporte BA. Portará, Romeu 20. Azul 9542, Solas 32, direita 121, decimal 9. Direita 1219, azul 9542. Torre, eu vou acionar, conta o passo. Então 3217, vento 190 graus, 05 nós. Autorizado pouso no zero. Livre pouso no zero, 3210. Papa triplo Romeu Golf, autorizado táxi, chame o taxiway papá. Ajuste no 017. Camarada papá, Romeu Golf. No pátio 3, o controle é 728. Quando pronto, da colagem, matou em 18 para nós, em graça do 1295, graça, ouro, braço, Salvador, azul 9542. Azul 942, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 19542. Decimal 95. Já está aqui. Dois no sete, solo 34, agilize manobras, direita 12, no decimal 9. Agilizando direita 219, 32 no 7. É Portugal 021 Alpha, Stock Identification, descend to 4000 feet, unit 1017, bomb arrival. Bomb arrival, 4000 feet. O Golfo autorizado a alinhar e manter, cabeceira 17. Autorizado a alinhar e manter, 17, número 1. Monomia 20, autorizado pouso no 0, vento 180 graus, 04 nós. Sim, segue com livre pouso, Golfo 620, pista 10. Foi Salvador, azul 4462, sinal, meia dúzia de milhas. Azul 4462, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0, no 7. No 0, no 7, aguardando. Controle o Papatango, Juliette, Quebec, que chama mais um minuto para lançamento. Para trás, eu conhecido a informar. É forte homem fora. Encontrar homem fora, já Juliette, pelo braço. Bono 620, solo 35, direito, 121, decimal 9. 19. Salvador, mais cargo solicita, se possível, final, uma centena. Relativo. Juliette, portão 04. Alfa, Juliette pro 4, 620. 620, confirmando a porta antes da Juliette. A porta antes da Juliette. Gol no 796, tem estimado pra push. Considera gol no 966, tem estimado pra push. Mais 2 minutos, senhor. 8 minutos ou 2 minutos, confirma? 02. Graças. 3217, mantém posição antes da Juliette. Porta prevista 09, vamos lá. Mantém antes da Juliette, 3217. Papa triplo Romeu Golf, mantém a posição, o número 3 para decolagem no aeródromo. Alinha e mantém pistão no zero, Xenia 6331. Papa Romeu Bravo, Serra Serra, autorizado táxi. Reporte para ingresso na táxi 6 quilo. Vai reportar para ingresso na táxi 6 quilo. Solas 38, 1219, sola. 219. Salvador, boa tarde, 4462, então. Azul 4462, autorizado táxi.